JCast. I wanna be a pop star. 君をもっと夢中にさせてあげるからね。キラキラのポップスター、羽を広げ魔法をかけてあげよう。君だけに。 Preconceito absurdo que você tem com American Idol. Eu não sou tão passional quanto você, sabe? Eu sou passional, mas eu sou levemente irracional também. Cara, não é que eu seja passional, eu não sou um equilíbrio. Você tá falando que assim, eu assisto American Idol porque é gostosinho, mas ser gostosinho não é o suficiente pra mim. Tem que ser gostosinho e é prático, ele cara, não pode me atrapalhar. Queria, pessoas do meu Brasil varonil, ele queria gravar JCast, enquanto deixa. Eu fiquei chocado assim, eu fiquei pensando, peraí, você quer fazer um comentário ao vivo? Você quer fazer um review? Não entendi muito bem. Não, ele realmente quer testar, assistir e fazer outra coisa. Outra coisa seria gravar o JCast. Não. Por que, cara? Porque você não vai prestar atenção. É American Idol, sabe? Não é? Pelo menos na parte que é legal, que é a parte das audições, só assiste, cara. Depois, não, quando virar... Depois, quando ficar chato, quando para de ter gente engraçada cantando, e eles vão lá pro teatro e tal, você, beleza, faz isso. Mas pelo menos agora não custa nada você assistir. Não, eu falei brincando. Eu vou assistir, sei lá, começando MSN, mas... É, pô, igual eu faço. A gente viu, deixa eu entrar. É, anteontem, sei lá, quando foi? Foi anteontem. Foi ontem. Foi ontem? Tá zoando que foi ontem. Não foi tipo semana passada, não? O povo acha que não gostou do filme. Não, eu acho tão bonitinho quando o pessoal fala, pô, o tempo voa, sabe? Não é tão devagar, sabe? Ontem à noite que a gente assistiu a parada e parece que faz uns 3 dias pra mim. Eu não sei dizer exatamente por que isso acontece comigo, mas acontece, eu sou muito grato. Eu gosto muito do meu ano durar muito. Meu ano nunca voa. Deixa eu lembrar. A gente já tinha visto o sueco, né? Não, assim, eu amo essa história, né? Muito, eu já tinha visto primeiro o livro, inclusive. Right One In, que é a versão sueca. Que o título em sueco é Latinsk Next Match, sei lá, uma coisa assim. E passou no Brasil, né? Passou no cinema. Depois que passou todo no mundo... cinema? Passou, rapaz. Depois que todo mundo já tinha... Acho que deu efeito, aquele efeito hack quarentena. Uhum. E quando descobriram que sei lá, quem tava fazendo quarentena, veio uma produtora qualquer, comprou o hack por R$10 e lançou, só por sacanagem. E aí fizeram isso mais ou menos com... Tanto que o nome aqui foi Deixa Ela Entrar. É, mas eu achei que tinha saído em DVD. Não tinha ido pro cinema. Não, passou no cinema. Mas todo mundo já tinha visto de download, porque já tinha sido lançado desde 2007, né? Sei lá, na Suécia lá. Eu já ia falar na Suecolândia. Suecolândia? Exatamente. Suíça, sueco, sabe? É tudo a mesma coisa. Eu me confundo só em inglês, em português tá ok. E eu gosto muito dessa história. E agora eu tô lendo o livro também. Eu comecei a ler o livro há pouco tempo. O livro tem tipo 500 páginas. E o filme é tão pequeno, então tipo... E o livro, inclusive, é muito mais perturbador. E o filme é bem perturbador. E o livro é bem mais perturbador, é bem interessante, eu até recomendo. Mas, assim, não tem essa frescura de ler um, ver outro. Não, ver qual... Eu acho que todas as versões, então, que a gente pode ver dessa história, todas elas apresentam a história muito bem. Você pode começar com qualquer uma delas que tá valendo. Sim, normalmente o pessoal tem preconceito, a gente mesmo tem preconceito, né? A gente fala, ah, por que fazer uma adaptação de um filme dali, sabe, de 3 anos atrás? Por quê? Porque não só passar o original nos Estados Unidos. Nesse caso é interessante porque, por exemplo, se acontecesse o efeito que geralmente acontece, que é o americano simplificar a história ou transformar a história em alguma coisa mais que o público americano esteja mais acostumado, geralmente a gente acaba criticando, porque, ah, beleza, pra que você tá fazendo isso? Mas beleza, alguém gosta, é só você não assistir, ignorar e ficar com o que você conhece. Nesse caso foi maneiro porque eles mantiveram a complexidade da história. Não, peraí, mas antes, nesse caso acontece uma coisa que a gente também critica, que é a adaptação cena por cena, que também é desnecessária. Eu vi faz tempo, mas eu tenho quase certeza que é praticamente cena por cena, sabe? Muito igual, talvez eles tenham dado um revamp na parte de ação mesmo, que a vampira é a macaquinha que fica subindo no cara e batendo não, ali na parede. Ela é meio exorcista, né? Então, é isso que eu tava falando. Não, nesse caso, com relação a essa cena por cena, dá pra entender, porque o filme original não é um filme em inglês. Quando eu critico mais é quando eles fazem essa parada de americano fazendo alguma versão de alguma coisa que passou na Austrália ou na Inglaterra. Sim, e esse filme, ele é usado justamente por ser cena por cena, porque ele sendo cena por cena, ele coloca coisas que Hollywood não costuma colocar no cinema dele. Não que não costume colocar em qualquer filme, mas assim, envolvendo crianças, entendeu? Um filme protagonizado por crianças, eles costumam proteger um pouco as crianças. Só por crianças. Porque é um filme só com duas crianças. Não tem um adulto frequente ali. E o fato de que, como hoje em dia o vampiro tá em alta por causa de Crepúsculo, goste você ou não, tá em alta por causa disso. Foi engraçadíssimo a gente no cinema com várias garotinhas na frente, né? Todas com 12, 13 anos. Tinha muita garotinha que literalmente foram embora no meio do filme. Porque elas viram que tava na metade do filme, não tinha aparecido nenhum lobisomem gostoso. O vampiro, vejam só, bebe sangue e queima quando tá no sol? Como assim? do que você tá falando. E assim, o... E é um vampiro feio, né? Ela é bem bestial, ela fica com o olho branco e com... É totalmente exorcista. E o legal é justamente isso. É... O que você tá falando? Sei. O nosso assim... Você faz isso comigo o tempo todo, você tá reclamando do quê? Como Crepúsculo fez vampiros ficarem alta, geralmente quando Hollywood agora investe em vampiro, ela vai seguir uma linhazinha mais, um terreno mais seguro, um romancezinho, normal, né? Então provavelmente a protagonista seria, quem sabe, uma vampira ruinzinha, mas que se redimiria no final, então estaria num caminho pra purificação, digamos assim, teria uma lição de moral. E esse filme não tem lição de moral, é desespero e sofrimento pra qualquer lado que você olhe. E a coisa que eu mais achei... Que isso é muito legal, eles terem mantido. Por isso que eu falei que eu gostei desse remake, por quê? Porque ele mantém a complexidade da história e ele, como custou 20 milhões de dólares, eles são muito bem empregados e dá a história visualmente a um tom um pouco mais bem acabado, mais épico, mais bonito de olhar. E audiovisual, muitas vezes a gente perdoa os filmes que não tem orçamento, porque eles têm histórias ótimas, mas no geral a gente gosta de ver uma coisa bonita, porque é audiovisual. A gente quer ver também uma coisa bonita. Então é legal ver como esses 20 bilhões foram muito bem utilizados nas cenas de ação e na vampirinha pulando na árvore, pulando as pessoas, a vampirinha digital. É, mordendo o cara. A coisa que eu achei que eles iam cortar é a da relação dela com o suposto pai, com o cara mais velho, ser basicamente a mesma relação dela com o moleque. É um casamento frustrado. Ela com o pai. Com o pai, entre aspas. É um casamento frustrado. Ela começou numa paixonista como moleque. Agora eles já estão 60 anos juntos e tá frustrada a parada. É, e eu tava tweetando com a Lina Inverse do Shoujo Cast, ela comentando que não tem nenhuma menção no filme americano com relação à vampira, na verdade, ser um menino, que isso tem no livro, mas não tem no filme e tal. Só que, Lina, tem sim, cara. Ela toda hora fala pra ele que ela não é uma garota, então isso fica ambíguo, porque quem não sabe disso... Não vai se tocar. Vai achar que ela tá falando, se referindo ao fato dela ser uma vampira. Mas quem sabe vai entender. Quem sabe vai entender, então eu acho que fica tão ambíguo quanto... Eu acho que fica mais direto do que o filme sueco. O filme sueco também não diz. E a Chloe, ela tem bem mais cara de menininho, né? E ela consegue fazer uma voz bem mais grossa. Fica assustado quando ela tava gritando, cara. Inclusive, eu só descobri esse detalhe porque a Lina me contou, porque eu não cheguei nesse ponto no livro ainda. E vendo o filme sueco, eu não saquei. Ou seja, e se eu tivesse visto o filme americano sem saber disso, eu ia ficar, sabe? Porque toda hora ela insinua que ela não é uma garota. Eu não sei se ficaria não, cara. Eu acho que você não ficaria não. Eu faria piadinha, falei, ela tem uma vírgula ali. Que babacão você, eu né, cara? Eu ia fazer piadinha babaca. Principalmente ontem, né? Que ontem você tava stand-up, tava... Eu não perdia uma ontem. Ontem eu tava muito feliz. Mas eu gostei bastante. Eu prefiro como vampira a Chloe. E como moleque eu prefiro o sueco. Porque ele é mais creepy, ele é mais estranho. O que você tá falando? O quê? Você tá falando do que você prefere o moleque? Você não pode falar essas coisas no ar. Eu não tô falando disso, cara. Tô falando no papel, pô. Ah, tá, que eu só penso maldade. É que eu tô falando disso. Eu prefiro... Não, eu gostei dos dois. O moleque sueco, ele é mais... Ele é mais assustador, ele é mais. Tem uma aura bem mais creepy, bem mais perturbada. O americano, ele é mais frágil, então você sente mais pena. O sueco, como ele tem ao mesmo tempo esse ar doce, porque ele é lourinho, branquelo, não sei o que, não sei o que lá, mas ele é mais assustador, então ele transita melhor entre a inocência e a perda da inocência, digamos assim. No americano, isso não fica tão implícito, não fica tão na cara assim. Mas é legal, achei que ele fez um bom trabalho. E continuem dando o trabalho pra Chloe, né? Essa Chloe tem que continuar trabalhando pra sempre, porque ela é muito boa. Sim, sim. E acho que cada vez mais Hollywood tá condenado. Todos os filmes legais, que a gente gosta muito, geralmente não dão certo. E Scott Pilgrim, esse se pagou, mas se pagou por uma margem bem pouca. Pelo menos sendo melhor do que Scott Pilgrim, né? É do diretor de Cloverfield. Ah, é? Eu gosto muito de Cloverfield. Eu vejo gente criticar Cloverfield e não consigo entender por quê. Eu gosto muito de Cloverfield. É ótimo, não tem o que falar, cala minha boca, seus ignorantes. E é isso. Então, sexta-feira, né? Saiu o Nerdcast. Cara, Nerdcast sobre Tokusatsu, cara. Não, a gente tá falando sem ouvir também, né? Mas não precisa ouvir também, né? Ah, cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu não vou criticar aqui o trabalho de ninguém. É, cada um tem a sua proposta, né? O Jcast não estaria aqui se não fosse o Nerdcast, né? Porque o primeiro podcast brasileiro que muito... O primeiro podcast que muita gente ouviu foi o Nerdcast. Não, o primeiro podcast que eu e o Diego vimos foi o Nerdcast. O primeiro podcast que eu ouvi foi o Nerdcast. Até porque eu ouvi o Nerdcast desde o primeiro, né? Então, quando saiu, eu já ouvi. Não, e depois, não que, ouvi eu fui, depois gringo, que eu fui descobrindo, hoje em dia, a maioria dos podcasts que eu escuto são os gringos, mas eu fui descobrindo muito depois. Durante um bom tempo, eu escutava apenas o Nerdcast até rolar curiosidade de ouvir outras coisas. E, obviamente, o Jcast, quando surgiu, ele surgiu pra ser o Nerdcast sobre o mundo, Jay. Porque o comecinho era igual, era tudo idêntico. E todos os podcasts mais antigos, se vocês forem as primeiras edições, eles vão ser: vamos fazer o Nerdcast, só que sobre as meias da minha avó. É assim, o Nerdcast era meio que sinônimo de podcast. Então a gente, não tem nada o que falar. Mas, eles não entendem nada de anime. É uma pena que eles não procurem se informar. O podcast deles sobre anime é uma piada, muito ruim mesmo, assim. Chamaram a do box? Chamaram a filha do cara, que, enfim, puta que pariu, sabe? E assim, a proposta deles é isso, é falar sobre de zoeira de tudo. Eu não critico isso. É uma ideia, é uma proposta. Isso só é negativo por dois motivos. Um, eu costumo dizer que eu sinto falta de ouvir um podcast nerd de verdade, sobre pessoas que eu não quero ligar pra ouvir duas pessoas falando sobre qualquer assunto, mas o que importa é ouvi-los falando e não o que eles estão falando. Porque daí eles podem falar superficialmente sobre qualquer coisa, sobre o véu da desculpa de que é pra ser assim, entre grossas aspas. Então, pra mim, isso não funciona. As pessoas gostam, elas escutam, beleza. Pra mim, isso não funciona. E é meio chato quando eles falam desses assuntos, assim, que a gente gosta mais um pouco, porque as pessoas costumam levar a sério o que eles falam. Geralmente o público deles não entende que a proposta deles é fazer uma coisa mais informal, é dar uma zoeira. Eles não se importam em fazer uma coisa com mais conteúdo, infelizmente, porque eles poderiam usar o nome que eles têm dentro da podosfera, enfim, pra revolucionar mesmo e fazer algo que seja bom e que tenha um conteúdo pra valer. Eu ia adorar, eu ia até voltar a ouvi-los e tal, ia ser bem legal pra mim, e seria bem positivo. Então o problema é o seguinte: quando eles lançam um programa falando sobre Tokusatsu, cheio de, sei lá, Spectreman na capa e blá blá blá, quer dizer, já sabe que eles vão falar sobre Tokusatsu, eles vão falar sobre a importância. Na verdade, é um problema quando vão falar de Tokusatsu no Brasil em geral, né? O Podcast Tal lançou um programa sobre Tokusatsu, você vai ver, você não precisa nem ouvir, vai estar na capa lá tudo que passou na manchete e só. Eles não falam de nada que sai de novo, sabe? E tem uma maniazinha do pessoal falar, isso até uma crítica, até a pessoas meio de novo envolvidas em blog de anime mesmo, dentro do nosso meio. Que é falar pedindo desculpa, né? Não, porque é tosco, mas é engraçado a gente ver porque é tosco e legal. Cara, não. Você tem que entender qual é a proposta, qual é o cenário cultural que aquilo ali tá encaixado. Você tem que entender várias coisas, saber que muitos tokusatsu recentes, tem que saber que ainda existe, que são genuinamente bons e divertidos, que não é aquela coisa que você não precisa ver com esse espírito de filme B, que é ruim pra caralho, mas é legal por causa disso. Assim, aí você vai ver, vai entender esse público e aí você vai se colocar nesse lugar e vai ver se é ali que você quer estar, sabe? Porque eu assistindo tokusatsu, eu sou o moleque de 7 anos que tá no Japão vindo da escola com a bermudinha curta, cara. Eu viro isso quando eu tô assistindo. Eu me empolgo com um moleque de 7 anos japonês. Cara, eu me empolgo, eu me emociono, eu vibro. As séries recentes de Kamen Rider são todas ótimas. Kamen Rider Kabuto, que é maravilhoso. Cara, eu me arrepiava todo vendo Kabuto. E você pode sim, você pode se entregar, você pode mergulhar, entender o que aquilo representa, entender o público. Você não precisa gostar, mas você, eu acho que se você quer falar sobre esse assunto, você precisa entender de uma forma geral do que você está falando. De novo, a existência de um programa falando sobre esse assunto de forma nada a ver, não vai prejudicar a indústria, não vai revolucionar nada. Beleza, estão lá, o pessoal vai assistir, não vai machucar ninguém. Só que eu só aproveitei o fato de ter rolado esse lançamento para comentar sobre isso, sobre esses dois pontos. Um, de que infelizmente as pessoas levam a sério o que eles falam, e acaba que essa discussão do tokusatsu, do anime, nunca vai pra frente no mainstream da internet por causa disso, porque os grandes blogs que falam sobre coisas nerds, mais assuntos nerds mais gerais, não tocam no assunto como ele deve ser tocado. Não vira, já comentei isso aqui, né, que anime, mangá, tokusatsu, que seja, é coisa de nerd também, só que rola uma diferença, né? Você é nerd ou você é otaku, né? E quando nerd se, e quando quem se diz nerd vai falar sobre anime, mangá, não sei o que, sei lá, não entra no âmago da questão. Vai falar de Cavaleiros do Zodíaco, parem de falar de Cavaleiros do Zodíaco, que a gente já entra em outra questão, né, cara, que se você assiste Walking Dead, você não é nerd. Assiste The Big Bang Theory, você não é nerd, sabe? Eu tava, uma professorinha de curso de inglês qualquer aí veio conversar comigo dizendo que tava assistindo Walking Dead. Todo mundo assistiu isso hoje em dia. Não é nenhuma grande novidade se você assiste séries. Dá a impressão que o cara fica com tanta vontade de ser alguma coisa, de fazer parte de alguma coisa. E sei lá, tem nostalgia com suas séries dos anos 80. Todo mundo cresceu nos anos 80, tem nostalgia com as séries dos anos 80. Não, e aí a galera faz um checklist, né? O que eu preciso ser pra ser nerd? Então, eu gosto de zumbis, check. Eu gosto de Star Trek, check. Eu odeio qualquer novo uniforme de qualquer filme super-herói que aparecer, check. Eu não gosto de anime porque o taco de fila, não estão errados, mas o taco de fila de eventos são retardados. E anime é olho grande, é grito e haha, vamos zoar disso porque vocês são estranhos. Isso é ridículo e eu falo isso lamentando, porque a indústria do anime se beneficiaria um pouco mais se esses ditos nerds parassem de se preocupar tanto em preencher a checklist e apenas gostassem de entretenimento. Se eles fossem o que eles dizem que eles são e que eles não são. O que é um nerd? Ah, um nerd é um cara que gosta. Não, bullshit. Vocês não gostam de porra nenhuma. Entendeu? O que sai de novo? Vocês não têm a mente aberta pra poder curtir um programa novo que sai. Não têm a mente aberta pra encarar um seriado japonês que seja bizarro, mas se você ver, vai ter um comentário social referente à cultura japonesa embutido ali. Não vai ser uma coisa, ah, porque tem um monstro com zíper, ah, vamos falar e vamos morrer disso. Vamos pra sempre encarar essa questão da forma mais superficial que existe. Tô levando isso um pouco a sério demais? Por um lado sim, por um lado não. Por um lado sim, se eu estivesse só criticando esse programa. Mas eu digo que eu não tô levando a sério demais porque eu não tô criticando o programa. Eu tô criticando o que esse tipo de lançamento representa de uma forma geral. Entendeu? Sim, a gente tá falando especificamente dele. A gente tá falando de todo mundo, todo esse pessoal. Todo esse pessoalzinho de fórum e haters e etc. Um dia a gente... Que sai o uniforme novo do Homem-Aranha e tá falando mal. Sai o uniforme novo do Capitão América e tá falando mal. E tá falando mal, e falando mal, e falando mal. Mal. E aí o que acontece? Você entra num fórum na internet... Só gosta do Império Contra-Ataca. Não. E mais nada. Então assim, você entra num fórum de internet algumas vezes e não dá tesão de ficar ali. Por quê? Porque a discussão não é alto nível. A discussão é pueril. Porque... A discussão são checklists. São checklists, sabe? São opiniões prontas que eles acham que eles têm necessidade de dizer. Eles ficam papagaiando ideias que eles ouviram de outras pessoas. A gente já falou isso várias vezes aqui. Você chega num fandom, você é obrigado a repetir certas coisas pra você se passar por inteligente naquele fandom, e você acaba acreditando naquilo. Então você chega, sai como o Darko falou, sai uma imagem de bastidor tosca do Homem-Aranha. Então, tá ruim, não gostei. Ah, esse filme vai ser blá blá blá. Sabe, cara, não especula. Especulem coisas um pouco mais produtivas. Como vai ser a história? Será que vai ser legal? Qual é o histórico desse diretor? Ah, ele já trabalhou no filme tal, então talvez esse filme tenha uma pegada mais assim ou mais assado. Discussões alto nível, entendeu? Eles ficam se baseando em... Ah, Kristen Stewart foi cogitada pra fazer a Lois Lane, ela é uma péssima atriz. Não, ela não é uma péssima atriz. Você tá falando que ela é uma péssima atriz porque ela fez Crepúsculo. E você é obrigado a não gostar de Crepúsculo, então obviamente, entendeu? E logo você não gosta de nada que tem nele no filme, né? E blá blá blá. Por exemplo, cada vez que sai no site do Omelete uma notícia sobre a Lady Gaga ou Justin Bieber, vai ler os comentários. Só não gosta da Lady Gaga também, não? Não. Sério? Isso eu não sabia, não. Porque a Madonna é que é a rainha do filme. Ah, é, isso mesmo. A Madonna é melhor que a Lady Gaga, tinha esquecido dessa opinião pronta. E assim, você não tem. Você pode não gostar de música pop, mas desculpa, dentro da música pop, ela faz boa música pop. Com certeza. Vai sair o filme em 3D do Justin Bieber. Os comentários são assim: tomara que ele morra. Coitado do moleque, né? Cara, é tanto ódio no coração. O legal é que não é tomara que ele morra, sabe, sei lá, ele tá rico e fazendo sucesso. Não, tomara que ele morra porque eu tenho que odiar ele. Não, e assim, eu tô ofendido com esse filme. Falei, cara, a Hollywood tá pegando um ídolo adolescente, tá fazendo um filme dele pra poder ganhar dinheiro. Isso sempre aconteceu, a indústria funciona assim. E não é por isso que a Sofia Coppola vai deixar de fazer bom cinema, entendeu? Você não precisa ver Never Say Never. Eles não tão deixando de lançar um filme muito bom pra lançar esse filme. Ninguém tá metendo o pé na tua casa com um retroprojetor e exibindo na tua parede 24 horas por dia. E outra coisa, não chamem ele de Justin Bieber. Sabe por quê? Porque ser gay não é engraçado. Pois é. Chamar alguém de gay não é uma ofensa. Você fala ser gay não é engraçado também, parece que é triste, né? Todo mundo que é gay é muito triste. Não, o ser gay roqueiro é muito engraçado. Mas ser ok. Gay, aquele... Eu sei, não explica. Já foi ruim o suficiente. Eu sou stand-up que ninguém ri, eu tento explicar pra ver se eu salvo a piada. Então assim, todo esse discurso inflamado, eu chamei isso pra isso. É o JCast se posicionando contra... Durante 20 longos minutos de rant? É o JCast mostrando todo o seu ódio e se posicionando contra discussões pobres na internet. Vamos levantar o nível das nossas opiniões, vamos levantar o nível dos nossos comentários, vamos nos esforçar. A gente se esforça tanto aqui nesse podcast pra assistir os animes, pra dar opiniões boas pra vocês aí de casa, entendeu? E é revoltante saber que tem gente dando opiniões sobre o nosso assunto de forma tão desleixada, entendeu? De forma tão idiota. E todo mundo idolatrando, sabe? É complicado. Eu acho que, começando por essas pessoas que são mais conhecidas no meio da internet, que são formadoras de opinião online, e só são formadoras de opinião online justamente porque as pessoas que consomem blog, consomem podcast, de uma forma geral, são muito vazias e querem mais é absorver opiniões prontas, sem pensar na opinião delas. E elas falam isso da massa. Sim, isso que é mais engraçado, né? Elas reclamam que a massa compra opinião opinião pronta da Rede Globo, só que a massa de nicho também compra opinião pronta da mídia de nicho. Da mídia de nicho. Então, eu tô falando isso, é um protesto pra todo mundo parar e pensar, e vamos começar a ter opinião própria, entendeu? E um recado pros blogueiros e pra galera mais mainstream, não custa nada ter um pouquinho de conteúdo, né? Vamos falar sério das coisas? Dá pra ser engraçado, dá pra ser leve, dá pra ser descontraído, e dá pra ao mesmo tempo falar bem, falar direito. Dá o devido respeito à coisa, né? Falar direito da coisa, né? Porque, desculpa, tá evento de anime levando o Guilherme Briggs, levando o Jovem Nerd pra fazer palestra, vai pro inferno, a gente não tem nada pra falar. Se esforça um pouquinho, traz alguém do Japão, traz alguém da indústria. Vai trazer, ninguém vai, então? Vai, se tiver essa galera e não tiver os outros, vai. Sei não, cara, vai ficar o pessoal no cosplay lá fora, jogando aquele joguinho lá do... Uia! O máximo que eles fazem é trazer cantor, a parte da música eles trazem. Pois é. Mesmo porque não tem um equivalente da música. Se trouxeram um diretor japonês, vai ter eu, você e mais três caras, infelizmente. Enfim. Que seja, mas se socar numa bunda desse povo, eles vão acabar aceitando em algum momento. Olha eu aqui fazendo uma piada com tons homofóbicos. Enfim, chega desse ambiente enorme, vamos pro programa. Ah, e um dia, eu queria avisar que um dia, talvez em breve, talvez não, faremos um podcast sobre Tokusatsu e vamos ensinar como se fala de Tokusatsu. Modéstia à parte. Que pedante você, né, cara? Desculpa. Vamos ensinar como falar de Tokusatsu. O único podcast que fala bem de Tokusatsu, que eu já ouvi, que eu gostei muito, foi um... que fala bem da parte nostálgica. Deixa claro que você não ouviu muitos podcasts, né? Pra você não sair ofendendo gente de graça. Não, eu tô falando da parte nostálgica, legal, que fala muito bem o J-Wave, dessa parte nostálgica, de mindset e tal. Então não se preocupem em ouvir o Nerdcast, vão ouvir o J-Wave. E que fala, assim, com mais frequência, que o podcast é meio que sobre isso. Esse podcast, infelizmente, acabou. É um podcast gringo chamado R5 Central. Eles falam de filme B, eles falam de Godzilla, eles falam sobre o de ontem e de hoje. Eles são descontraídos, eles são maneiros e eles falam sério. Falam da forma que tem que ser falada. Não falam zoando, não falam pedindo desculpa. Eles genuinamente gostam, eles sabem do que se trata esse produto e eles falam da forma correta. Infelizmente, o podcast tá em hiatos agora. O Mike Dance, que é desse podcast, se não me engano, ele escreve pra Otaku USA, ele faz algum podcast dentro do site, eu nunca ouvi, não sei se ele continua na mesma pegada. Mas esse R5 Central, você dá pra entrar lá, se você ouve inglês legal, e checar os arquivos deles e baixar, que é bem interessante. A edição do podcast é maneira, eles fazem uma pegada, eles fazem dramatização muitas vezes, que é muito legal. É bem maneiro. Mas como o podcast faz. Isso, é bem legal mesmo. É bem legal mesmo, e é assim que faz podcast. Me desculpe. Chega, vamos pro programa. Vamos agora pra nossa entrevista hiper polêmica e aguardada. Não é? Bom, então a gente tá aqui hoje com o Márcio Reginete. Márcio, pela oitava vez então agora, quem é você? Boa noite, meu nome é Márcio Vera Reginete, sou diretor da CD e DVD Factory. Nós somos uma distribuidora de home video, que temos em nossos catálogos vários musicais com bandas tal, como Metallica, como Guns N' Roses, entre algumas. E também trabalhamos na área infantil e com filmes, voltado principalmente a colecionadores. E agora nós estamos apostando no anime Sailor Moon. Nós licenciamos para home video a série S da Sailor Moon. E pretendemos estar lançando em março agora. Esse lançamento pegou muita gente de surpresa, porque faz muito tempo que se especula quem é que vai finalmente... lançar esse seriado no Brasil e tal, e vocês apareceram e não tinham nenhum histórico, se não me engano, vocês ainda não lançaram nenhum título de anime, né, no mercado nacional. Não, esse é o primeiro. E como que surgiu isso? Como que surgiu essa ideia? Vocês procuraram isso? Procuraram vocês? Como que começou essa história toda? Olha, nós procuramos inicialmente a licenciadora aqui no Brasil, Angelotti License, buscando uma propriedade com um perfil muito parecido com a Sailor Moon, e é onde foi nos oferecido a Sailor Moon. Nós estudamos a propriedade, né, a série, somos sabedores, né, dos percalços que a série teve no país anos atrás na TV, não caímos de paraquedas, nós apostamos, achamos muito interessante E essa realmente é a porta de entrada nossa nesse novo mercado. Você disse que vocês foram então procurar, vocês estavam procurando especificamente um material de origem japonesa, um desenho japonês, um anime para poder lançar. E aí... Olha, não necessariamente. Uhum. Não necessariamente. Nós estávamos buscando um material, uma coisa muito parecida a Sailor Moon. Tá? Antes vocês já conheciam então a Sailor Moon antes, no caso? Sim, eu conhecia, sim. Como conhecia outras propriedades da Toei. Ah, sim. Então, assim, qual foi o principal motivador, então, para ter sido justo a Sailor Moon? Foi pelo fato de ser um material nostálgico ou por ser uma animação mais clássica, mais antiga? Qual seria o fator principal? Qual você consideraria o principal motivador para essa decisão? Olha, são vários fatores. A série, há muitos anos, ela era aguardada no país. Tivemos lá atrás, na Manchete, teve no Cartoon e também na Record. Mas isso TV, mas nada em home video no país. Hoje, a série ser trabalhada por uma empresa de sucesso, com grandes cases de sucessos aí, que é a Angelotti, o plano da Toei de relançamento deste produto e o clamor realmente dos fãs que eu venho acompanhando desde o início do ano passado. Então tudo isso nos levou a apostar na Sailor Moon. Eu sei que é um grande desafio, mas nós topamos esse desafio. Temos certeza do sucesso que vai ser essa série no Brasil. Por que a fase S? Por que começar desse ponto? Olha só, quem decide algumas coisas é a Toei Animation. E ela topou essa série por ser a única, perdoe-me, que ainda não tinha passado no Brasil. Nós tivemos a clássica, depois um pouco a R. Não passou na TV aberta por aqui, né? Exatamente, exatamente. Um material novo, e esse material ele está sendo trabalhado em outras frentes. Eu não posso aqui tecer comentários, eu tenho que restringir. Eu sei de algumas negociações, mas eu não posso abri-las, me perdoem. Tenho que manter sigilo, não posso falar da questão de home video. Tá? Então foi a Toei que escolheu essa série por no país não ter passado ainda nada da série S. E nós aceitamos em comum acordo quanto a isso e a Angelotti, lógico. Você acha que então isso não restringiria um pouco o público-alvo do produto só a quem já conhece o material? Só os que já conhecem mesmo? Você acha que, ou você acha que talvez novos fãs possam começar desse ponto? Porque Sailor Moon, apesar de ser uma série meio episódica, ela tem um certo... Ela tem uma cronologia, né? E a origem das personagens, a origem das motivações dela, tudo isso acontece na primeira temporada, né? Então, na S, vários conceitos já estão estabelecidos. Você não acha que isso pode desanimar um pouco novos espectadores? Olha, eu desde o início era sabedor disso. A Toei realmente, ela só liberou a fase S. Ela só negociaria a partir da fase S inicialmente. Sendo que todas as fases, apesar de você ter o início lá atrás na clássica, né? Mas toda a série começa e termina dentro da série. Tá? A história ela começa e termina dentro da série. Mas desde o início eu também trabalhei focado com os fãs, para os fãs, e agregando alguma coisa a mais de novos fãs, vamos dizer assim. Em momento algum eu negociei essa série contando com a televisão, pensando na televisão. Não foi. Foi realmente voltado para os fãs. Queremos fazer um ótimo trabalho, queremos dar um tratamento muito bom para este anime e nós temos a pretensão de trazer toda a série, os 200 episódios, e a partir de então, se a série for exibida na TV, eu acompanharia a cronologia da TV, perfeito? Se não for, eu vou fazer uma enquete com os fãs para depois trazer a partir de que série para o país. Sim, mas o objetivo é, no fim das contas, trazer toda a série, todos os 200 episódios de todas as fases, correto? Desde o início, sim. Este é o meu objetivo, trazer toda a série Sailor Moon. Que não adianta você trazer somente uma série. Eu não estou aqui pensando exclusivamente em entrar nesse mercado como em fazer teste. Não é por aí. Eu sei que é um mercado exigente, os fãs são exigentes, e nós queremos dar um tratamento muito bom, mas muito bom mesmo, a Sailor Moon, e trazer toda a série. Desde o início eu falei isso, na primeira entrevista que eu dei, e eu continuo, é esse o pensamento nosso, tá? Vamos trazer, iremos trazer os 200 episódios, sem sombra de dúvida nenhuma, e conto realmente com o apoio dos fãs, principalmente. Além, não, eu entendo que o público, assim, na verdade, não é que o público seja exigente. O público de anime, de uma forma geral, é completamente paranoico. É um bando de maluco, assim. Eu espero que você saiba aonde você tá pisando. A gente tá falando sério. Se você for numa fila de um evento de anime, as pessoas são muito passionais, é muito hardcore. E ainda mais porque eles são mais jovens, e mesmo porque nós que somos fãs de anime, a gente tem que se contentar, a gente tem que engolir muito o sapo, né? Porque geralmente as empresas que lidam com o material que a gente gosta sempre tratam muito mal o material que a gente gosta, e a gente vive muito na informalidade. Então quem gosta de anime, geralmente consome, na sua maior parte, através de downloads ilegais, porque a gente não tem lançamento aqui no Brasil. Enfim, por isso talvez que as pessoas fiquem tão nervosos e tão passionais assim de como vai ficar esse produto final, né? Olha, eu sou sabedor de tudo isso. Volto a falar, não entrei sem informações, muito pelo contrário. Apesar da empresa ainda não ser conhecida, não ter, principalmente dentro desse mercado, mas você vai fazer um investimento, você faz todo um estudo, um planejamento. Eu sei muito bem disso aí, da paixão do público, tá? O que nós queremos é começar um trabalho dentro do que for possível para nós, tá? Eu vou fazer tudo com o maior carinho para que essa série tenha sucesso. E a partir de então, nós teremos até condições melhores, condições de negociar junto ao licenciante primário, que é a Toei, para trazermos o restante da série. Justamente porque a gente vive nessa, digamos assim, informalidade, sempre gera muita curiosidade isso, quando a gente, esses assuntos envolvendo licenciamento de produtos, ou quando uma série chega aqui, todo mundo fica muito curioso. Eu entendo que você também não pode falar muito e muito a fundo na questão, mas como funciona exatamente essa negociação com os japoneses? Eles são difíceis, como dizem? Eles são fáceis, ou nesse caso foi fácil? Como que está sendo isso? O que você pode dar de uma ideia geral assim, para a gente sobre como funciona esse bastidor assim, de negociar com os japoneses? Olha só, nós temos que conhecer e respeitar todas as culturas. Não adianta você estar negociando, você tem os seus pontos de vista, e do outro lado da mesa tem pessoas que também têm um ponto de vista delas, e ainda mais uma cultura milenar, né, tão rica como a japonesa. Eles têm seu modus operandi de fazer as negociações, a qual nós temos que respeitar. Tivemos lá atrás, no início do ano, através da licenciadora do Brasil aqui, Angelotti, tivemos contatos, mandamos propostas, nos mandaram a proposta deles e ficou esse vai e vem de propostas aí via correio eletrônico, até que houve o meeting da Toei aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, e eles quiseram me conhecer pessoalmente, que eles gostam de negociar e conhecer as pessoas, a qual eu acho válido, principalmente uma primeira vez, você conhecer com quem você está lidando. Também para mim era muito válido, apesar de ser uma empresa de renome, sem sombra de dúvida alguma. Sentamos, conversamos, e eu posso te dizer, foi até mais fácil do que eu imaginava. Eu saí dali com um contrato já, que o senhor Ebato, até uma surpresa agradabilíssima, ele me pediu 15 minutos, eu teria mais 15 minutos do meu tempo, eu, lógico, falei que sim, e ele falou, você já leva o contrato. Foi uma surpresa agradabilíssima. O japonês, ele precisa te conhecer, e a partir do momento que ele te conhece, que vê, tem confiança em você, eles fazem negócio. E eu acho que isso aí tudo é a cultura deles e tem que ser respeitado. Então, para mim, não houve nada demais. Para mim, foi muito bom. e enriquecedor. Você comentou sobre os planos de trazer a série completa. Uma das integrantes do podcast que não pôde estar aqui, ela me fez uma pergunta se existem planos também de trazer os filmes, que tem 3 filmes da série, e também a série com atores reais. Existe algum plano quanto a isso, ou por enquanto vocês estão focando só na série de TV? Vocês têm algum plano de trazer esse material, ou por enquanto só o anime? Olha, nós estamos iniciando com o anime, tá? Vamos focar no anime, mas nada que impeça de nós, no meio do... Vou falar meio do caminho, mas durante esses lançamentos que nós formos fazendo, nós iremos estar trazendo novas coisas. A ideia é trazer itens que compõem a série, trazer bonecas. Tudo isso nós estamos em início de negociação. E para não gerar nenhum tipo de expectativa, eu prefiro não ir muito a fundo. Mas há possibilidade, sim, de nós trazermos os filmes, sem sombra de dúvida alguma. É os fãs que vão me responder isso, tá? Uhum. Eu acho que o que eu, desde o início, eu quero propor e estou propondo aos fãs um canal de comunicação e uma ajuda, sem sombra de dúvida alguma, seja uma mão dupla, tá? Sim. Agora, quanto ao produto que vai ser lançado em março, não é? Pretende ser lançado em março? Olha, a pretensão é para março, sim. Eu estou aguardando ainda algum material que não chegou para mim ainda da Toei, tá? E o que você pode liberar quanto a áudio, quanto a extras, possíveis brindes, o que você já tem definido? A ideia é nós estarmos fazendo extras, sim. Eu não tenho, pelo meu deadline, eu não tenho tempo suficiente para poder... O primeiro lançamento, nós vamos estar lançando o DVD avulso. Cada DVD conterá 3 episódios. Nós iremos estar trazendo brinde, posters, nós iremos estar trabalhando box para colecionadores, mas eu não vou retroagir agora, tá? Eu lancei 1, 2, o terceiro vem 3, 4, 5 em box, entendeu? Uhum. Aconteceu muito, muito drama online envolvendo a história da dublagem e tal, e eu particularmente não tenho muita paciência de acompanhar, justamente porque esses fãs são muito passionais e eu não tenho muita paciência com eles. Eu realmente até agora não entendi muito bem com relação à dublagem, se vai ser redublado, se não vai, qual a dublagem que vai ser usada. Você pode dar uma esclarecida pra gente? Como é que vai funcionar? Vocês estão redublando a série? Deixa eu falar uma coisa. Tem algumas situações que eu não tenho autonomia. Eu preciso da aprovação da Toei. Uhum. Tudo isso está na mão do Sr. Ebata. Está nas mãos do Sr. Ebata. É ele quem vai decidir sobre isso. Então, se alguém quiser mandar uma bomba, tem que ser pro cara. Sem sombra de dúvida. Por favor, pra mim, não. Mas o áudio original em japonês está garantido, não é? Estamos trabalhando com tudo isso. Nós estamos aguardando um resto de... a chegada de mais material pela Toei. Ah, sim. Eu não... Por isso que, às vezes, o pessoal fala, mas ele não falou... Está vindo outros materiais, estou aguardando a chegada de outros materiais pela Toei. Se eu não me engano, os nomes, né, que a gente, assim, os nomes dos personagens aqui eram os nomes da versão americana. Vocês vão manter essa nomenclatura? Seria Serena, Ami, a Reino. Que eu particularmente, que os fãs. Que é uma coisa engraçada, porque se você for perguntar pra algum fã, não, obviamente, ele vai querer, numa série nova, por exemplo, tudo... Olha, se houver a redublagem, essa redublagem, eu estou falando se houver, por gentileza, tá? Entendam bem, a Toei é quem decide. Se ela falar, haverá, ok. Eu entro na frente, aí eu tomo frente e, a partir de então, eu serei ouvido, perfeito? E se houver essa redublagem, eu vou fazer de tudo... Não estou falando que não vai haver e nem que haverá. Se houver, farei de tudo para que seja com as vozes que principalmente o site SS Sailor Moon, os fãs solicitaram numa pesquisa, numa enquete. O comentário que eu ia fazer é justamente nisso, que geralmente os fãs preferem que tudo seja o mais original possível, só que no caso de Sailor Moon, no caso de séries que tem esse apelo nostálgico, provavelmente eles vão preferir que seja mesmo os nomes antigos. É, porque no caso do Sailor Moon teve duas dublagens. Teve a dublagem da Manchete, pela Gota Mágica, e a dublagem do Cartoon, pela BKS. E essa dublagem da BKS parece ter alguns pequenos probleminhas de tradução, alguns pequenos erros. Ah, eu lembro que o que eu assisti na Record, eu lembro que cada vez que a Serena falava o golpe era diferente. Coisas desse tipo. Ele mudava de episódio. E os fãs também, na época da BKS, já era um revival da série. A série já estava retornando porque ela tinha vindo da Manchete, e o pessoal reclamava porque queria as vozes da Manchete, queria a Serena com a voz da Manchete e tudo mais. Esse é o principal problema do pessoal. Eles... É, e o principal problema também foi que houve a perda desses arquivos, né, pela própria Manchete. Ah, é? As fitas, exatamente. Isso eu sei, já desde o início, as fitas se perderam. Não é à toa. E, a Toei pegou as fitas, não tem nada disso, entendeu? Eu acho que é uma grande empresa, todo mundo sabe disso. Mas, como vocês mesmos falaram, a paixão, às vezes, vem à frente da razão. E a Toei também é um pouco cobrada. Mas... É por isso que eu tava falando. Eu não desejo pro meu pior inimigo trabalhar com esse público. Porque tem algumas coisas que não dá pra fazer e a pessoa não entende, né? E algumas coisas que não fazem diferença. Com relação a nomes e golpes, beleza, a gente quer uma certa coerência. Isso dá pra fazer. Com relação às vozes, tipo, se não dá pra chamar os dubladores antigos, não deu. Né? Acho que principalmente o pessoal pega muito entre a Marli e a Daniela. Essa é a grande questão. A dubladora... da Serena. Não só ela, mas o grande enfoque é a Marli, na época da Gota Mágica, né? E a o Daniela Piquet, desculpa. Sim, foram inclusive os comentários da participante, que é a fã Glassy. Ela comentou que queria muito ter a primeira onda de volta. Sim. Bem, já que a gente estava falando de gravações e fitas, vocês estão usando as masters japonesas, correto? Vieram do Japão. Sim, mas você sabe me dizer se elas são as masters originais ou uma versão remasterizada, que saiu um tempo atrás? Eu lembro que foi até exibido na Itália. Essas masters chegaram para mim essa semana, diretamente do Japão. Eu já estou com a empresa contratada para fazer digitalização, que isso vem em beta, para que nós possamos compilar e aí eu poder dar essa resposta. Eu não tenho, como que eu não tenho equipamento, tá? Eu não trabalho com autoração de DVDs, tá? Eu não tenho equipamento para transformar a beta, que não é um processo tão simples. Eu não posso pegar e transformar isso em VD. Eu tenho que usar equipamentos de última geração para poder dar o máximo de melhorias para o produto em si. Voltando na questão da redublagem, essa série S, inclusive Sailor Moon... É só um aviso, criança, saiam da sala que agora a gente vai falar de sexo. Sailor Moon tem umas questões um pouco polêmicas, e na série S é que são introduzidas os personagens Haruki e Michiru, que claramente possuem um relacionamento... Colo velcro. Claramente possuem um relacionamento amoroso, né? E isso na versão americana... Elas eram primas, na versão americana. Tem um personagem da primeira temporada que ele era um homem, na versão americana ele virou uma mulher, porque ele era um homem muito andrógino, então eles feminilizaram o personagem pra poder não entrar no mérito do homossexualismo ali, e nessa fase S rola essa amizade um pouco acalorada entre essas duas garotas. A Haruki e a Michiru na versão americana viraram primas, e na versão que foi exibida no Brasil... Só cortaram mesmo. Não, tava lá. O relacionamento tava lá, eles só deram uma amenizada de leve na dublagem com algumas coisas, algumas falas um pouco mais claras. Viraram amiguinhas muito próximas. Mas é uma coisa muito singela, por favor. Não é nada tão agressivo assim. Sim, é só uma brincadeira. Mas... Eu sei, mas o americano também, ele é meio Loki, né? Mas vai rolar algum tipo de amenização? Não vai rolar nada, cara. Não vai. Vai ser o que veio realmente. Ai, apesar, como eu falo, já falei, é uma coisa muito singela. É uma amizade... É isso aí. Mas se tivesse alguma coisa mais barra pesada, vocês iam pro público que vocês estão procurando. Você acha que poderia... Não, mas o que... Barra pesada é ir aos filmes acontecer o fato em si? Seria isso? Porque geralmente quando passa na televisão, né, eles... Pra poder passar de manhã, porque desenho só passa de manhã no Brasil, eles cortam bastante coisa. E o pessoal tem muito medo disso, né? Se alguma cena mais violenta vai ser cortada, como é que vai ser isso? Não. Em home video, não. Você tem a classificação e também não há nenhuma cena forte dentro desse contexto que vocês levantaram, muito pelo contrário. É, home video é legal, porque home video você pode botar lá maior de 18 anos, e who cares, todo mundo vai comprar, né? Televisão que sofre mais, porque ela realmente não pode passar naquele horário. E aí, home video é tranquilo, né? Tipo, qualquer coisa pode ter, que todo mundo vai comprar mesmo. É legal, né? Tipo, né? Eu sei que você não pode concordar comigo, mas enfim. Não, mas cada um. Eu acho assim. Cada um tem o direito de gostar do que achar melhor para si. Por exemplo, a minha empresa não trabalharia com esse enfoque. Eu não tenho nenhum produto com esse enfoque. É que eu não trabalharia, é por mim mesmo. Nada de puritanismo também, não é nada disso não. Mas é direção da empresa mesmo. Eu também não compro certas coisas também, que eu acho que baixaria, sei lá, não tem nada a ver. Saindo desse assunto mais polêmico, ano que vem, Sailor Moon faz 20 anos. Sailor Moon é polêmico todo assunto. Pois é, a série faz 20 anos ano que vem. Você já tem alguma coisa em mente? Existe algum projeto? Alguma surpresa? Alguma coisa assim que os fãs possam esperar pros 20 anos da série? Sim. E isso é tudo que você pode dizer. Tudo que eu posso. Tem algumas. Olha, me entendam, por gentileza. Tem algumas coisas que, pra vocês terem ideia, eu tive que esperar a Toei a anunciar oficialmente todo. Anunciar quais seriam os parceiros para a América Latina em home video. Foi anunciado dia 24 agora, em Los Angeles. Então eu não poderia falar nada enquanto a Toei não anunciasse, ok? Então tem certas coisas que você tem contrato, que você assina e você tem que cumprir o que está ali. Uhum. Mas é o sim que eu posso dizer. Você chegou a comentar por alto sobre, eu não sei se eu ouvi errado, algo sobre negociações contra bonecas, contra produtos e brinquedos? A ideia nossa, a intenção, eu quero que vocês entendam uma coisa, eu preciso ver a receptividade desse produto no mercado. Já cheguei a comentar, já comecei a negociar. Estamos em fase de ver preços, em fase de preliminares de contato. Existe toda a intenção da minha parte de trazer produtos que compõem o universo da série, ok? Coisas de consumo, coisas de para os fãs mesmo, ok? Nós podemos trazendo várias coisas. Agora, tudo isso eu preciso de como vai ficar o produto, como os fãs vão se comportar, ok? Nós temos aí boneca, nós temos cetro lunares, nós temos, acho que é estrela musical, tem várias coisas. A intenção nossa é fazer um ótimo trabalho e a partir de então, cada vez mais, nós irmos melhorando, tá? Agora, eu preciso realmente de um retorno positivo para investir mais, com toda certeza. Isso, 2 + 2 tem que dar 4, né? O foco de vocês para produtos futuros, enfim, até com relação a outros títulos, vocês pretendem continuar, quem sabe, trabalhando mesmo com obras que já tenham um lugar assim no coração do público brasileiro, ou vocês, existe a possibilidade, quem sabe, vocês arriscarem até títulos que não tenham sido exibidos aqui, ou que já não tenham uma história assim com o público, títulos novos ou títulos recentes? Olha, dentro desse mercado, nós temos um fã-clubes até de títulos que nem foram exibidos aqui ainda, entendeu? Existe a minha intenção, tem um título aí, eu não vou abrir, desculpa. Mas tem a intenção sim de trazer até títulos que não foram exibidos ainda aqui no país. E eu quero te dizer uma coisa, o DVD está sendo a primeira ferramenta da Sailor Moon no mercado. Existem outras negociações. O DVD, se Deus quiser, vai dar certo, já deu certo, alavancará outras coisas com toda certeza, inclusive televisão. Ajuda. Entendeu? Ó, fica a dica aqui para próximos títulos. Summer Wars, tá bombando, vai ser um mangá aí no JBC. Consultoria. Mande por e-mail que você tem meu e-mail. Me facilita. Consultoria grátis aqui. Né? Não, tranquilo. Não, aproveitando. E traga Suzumi Haruhi pra gente. Haruhi, por favor. Aproveitando que você entrou nesse mérito de outras iniciativas além de DVD, a gente até tava marcado realmente pra falar disso. Porque lá fora o pessoal, né, que licencia DVD e tal, tá explorando o mercado de streaming, cada vez mais isso tá forte. Vocês têm alguma ideia com relação a isso? Tem pelo menos alguma opinião quanto a isso, sério? Se existe essa possibilidade no Brasil, se ela já existe, ou se ela pode vir a existir em breve? Olha, o Brasil é um país maravilhoso, né? Você for... Olha, complicado. É complicado. A intenção, sem sombra de dúvida. Agora, precisa analisar a coisa empresarialmente, né? questão de retorno, tudo isso. É, tem que ser bem analisado. Eu acredito que se vier a ocorrer, talvez venha assim, com certeza primeiro vai ser um grande player desse mercado que vai estar trazendo. É, vocês têm... na época que vocês forem lançar o produto, vocês têm algum, vocês vão tomar alguma providência, ainda que informal, contra os sites que atualmente no Brasil disponibilizam versões ilegais de Sailor Moon, legendadas? Não. Eu quem toma essas providências é a Toei. Uhum. Eu só posso informar. Eu só informo, e é a Toei que judicialmente vai estar cobrando. Eu posso dar... Tem um e-mailzinho assim pedindo, pô, tira do ar aí, por favor. Não, isso eu fazer? É, tipo, como que não quer nada assim? Não, eu acho que eu vou... Eu mando o link, não? Ah, eu vou entrar numa discussão que não pra mim não valeria a pena. Uhum. Não faria isso. Se a Toei, eu posso indicar a Toei pra Toei. Se eu chegar a ver produtos no mercado, com certeza. Eu falo, olha, tem DVDs no mercado que não sou eu que... Estou comercializando aí, compro mando para a Toei e a Toei toma as providências judiciais cabíveis. É isso que está no contrato. Talvez você não possa também entrar nesse outro detalhe, mas mais ou menos, qual está sendo o risco, digamos assim, para a sua companhia? Está sendo um investimento arriscado se colocar lado a lado com os seus outros produtos? Está sendo uma coisa muito nova para vocês? Ou algo que é normal, que é dentro do que vocês costumam fazer em termos de investimento, em termos de logística? Ou está sendo algo diferente? Está sendo algo que vocês estão precisando dar um passo à frente, assim? Como está sendo isso? Não, sem sombra de dúvida, é um passo à frente. Principalmente quando você traz um produto com este perfil, eu sei de todas as dificuldades, de todos os riscos e os desafios. Mas isso é bom, você com desafio você cresce. Eu estou entrando nesse mercado de anime com a possibilidade de um título que vai abrir portas, eu vou trabalhar muito bem, vou entender os fãs, vou tentar fazer o melhor. E a partir do momento que as pessoas percebem que você tem uma boa intenção, as coisas tornam-se um pouco mais fáceis. Sempre fui transparente nas minhas coisas, eu sou transparente. Então eu vou estar fazendo o melhor de mim, vou estar, tenho certeza disso. E eu sei que é um grande desafio, e eu topei esse grande desafio. E diferentemente de comentários que eu já li, isso não foi oferecido para PlayArt, como ninguém aceitou e eu peguei, não. Isso foi oferecido para minha empresa e uma outra empresa que não é a PlayArt. Uhum. Não vou citar a outra empresa porque não seria ético da minha parte, mas o Ebato, o pessoal da Toei, decidiu pela minha empresa, que até então eles só trabalhavam com a PlayArt, que é uma belíssima empresa, sem sombra de dúvida alguma, e eles estavam querendo fazer um case fora uma outra empresa. Então não foi assim, ela não quis, toma, não, né? Não é bem por aí também não. Uma que eu também não aceitaria se fosse por assim, dessa forma. Então, pra fechar, dá um motivo pra gente, por que que a gente deve comprar a Sailor Moon S em março? Vende seu peixe aí pra gente. Vender meu peixe? É. Olha, é uma série que há 10 anos ela é aguardada, é uma belíssima propriedade, ela tem um apelo muito legal, mesmo aos dias de hoje, que eu acredito que eu possa angariar novos fãs. E nós vamos estar começando com um produto novo, aguardado há muito tempo e extremamente comentado hoje. Extremamente, não vou dizer extremamente, mas muito bem comentado hoje. Então eu acho que vale a pena e apostar também numa empresa que está começando nesse mercado, que tem boas intenções, muito boas intenções, para esse mercado, como faz com seus outros produtos. Então eu acredito que nós temos tudo para ter um sucesso, e conto com vocês, e conto com a imprensa, e com os fãs. Mesmo nas críticas, eu acho todas elas válidas, apesar de algumas não concordar, mas são a opinião das pessoas, eu respeito, e muitas nos têm ajudado e vai continuar ajudando a melhorar. Eu acho que ninguém faz nada 100%, isso é... não existe. Mas você tendo a intenção de melhorar cada vez mais já é um grande passo. Fazer a coisa certa, com carinho, com dedicação, com amor, botar o coração e a alma naquilo que você faz para que você possa trilhar um caminho bacana. Então, é por aí. Estamos apostando, temos certeza que esse produto vai ser... Ele já é um sucesso. A Sailor Moon é um sucesso, apesar, você vê na Itália, você vê, ela está... O mundo todo, esse relançamento, como está sendo tratado. E aqui também não ficará atrás. Será um grande sucesso, eu tenho certeza absoluta disso. Bom, boa sorte, a gente deseja... meu peixe para você, você vai comprar? Com certeza, é muito bom. Show de bola, eu te agradeço. A gente deseja toda a sorte do mundo. Eu sei disso. É um grande primeiro passo, assim, pra gente ter mais e mais lançamentos, assim, ideias. A gente sempre bate nessa tecla aqui, né, de que às vezes a gente tem que recorrer a outras vias porque a gente não tem escolha, mas o ideal seria se a gente pudesse realmente entrar na internet, ir numa loja e poder comprar o que a gente quer assistir, e muita gente pensa igual, então, tomara mesmo que dê tudo certo e que seja só o primeiro passo para uma história longa aí. Não, é o primeiro passo com história longa, tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu acho que a entrada da CD e DVD Factory nesse mercado ajuda a dar uma oxigenada nova nele. É, isso que eu ia comentar. Às vezes as empresas que estão aí estão meio viciadas já, então é legal saber que não só vocês estão chegando agora com um novo ponto de vista maneiro e que conhecem, né? Que estão em contato com os fãs e conhecem o que eles querem e não vão fazer besteira. Não vamos fazer besteira. Não fazemos besteira. Você sentiu a ameaça na minha voz, né? Não. Eu não fiquei com medo, sentir. Porque agora que eu já sei que qualquer coisa eu tenho que culpar o japonês lá, como é que é o nome dele? É a Toei, né, mesmo. Eu vou, depois em off ele vai passar pra gente o contato do Japa. O endereço do escritório não. Dele pra gente vai. Ah, é só você entrar no site da Toei, você tem o escritório central da Toei e outros escritórios. Eles são caóticos, eu vou achar lá, com certeza. Não, mas fique tranquilo. Nossa, eu sei de todas as dificuldades inerentes ao produto. O que tiver ao meu alcance vou fazer o melhor. Eu acho que a partir do momento que você pega algo que no país já tivemos percalços, mas você aposta e tem a intenção de fazer disso, reverter essa história, que nós vamos reverter, eu acho a presença da Angelotti nesse processo é fantástico, entendeu? E eu creio que nós vamos conseguir, com certeza, reverter, fazer um sucesso a Sailor Moon, para os japoneses abrirem o olho e a boca, né? Bom, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, por esclarecer as suas dúvidas, desculpa pelas brincadeiras. Imagina, tranquilo, eu que agradeço realmente vocês, peço desculpa por ter marcado hoje, muito em cima, mas tô correndo bastante e agradeço a atenção de vocês e o carinho. Você gostou? Eu gostei. Corara. Tequila. Foi um anime que me ensinou a rir da mesma piada por 11 vezes. Exatamente a mesma piada. Não é nem uma piada refeita. É a mesma coisa. Porque a parte do comercial. Eu dou risada toda vez que entra no comercial. No comercial sempre aparece a Kurara, que é uma água-viva fofa, rosinha, que ensina coisas durante... A gente vai falar mais dela no futuro. Que parece ela, um polvinho. Ela passa um polvinho, ela chega e fala... Kurara... Aí ela chega assim e apresenta aquela hora do comercial. É mais fácil colocar um link aí pro pessoal ver. Não, isso que eu ia falar. Você não quer explicar. Eu percebi. Quando eu fui começar a explicar, eu percebi que ficou muito complexo, não ia dar certo. Então, pelo amor de Deus. É engraçado, ponto. Não explica, pelo amor de Deus. Bem... Mas assim, Kura Gourmet deu pra ver que ia ser bom pela abertura. A abertura é ótima, né, cara? Então, você pode ver, hoje em dia tá tão difícil ter uma abertura boa, tão difícil. E assim, a primeira vez que eu assisti Kura Gourmet, aquela música já ficou na minha cabeça e a abertura é tão diferente, assim, tão cheia de referências a coisas que todos nós conhecemos, assim, aqui da gente, né? É tão legal. Quando eu vi, na temporada passada, quando estreou, eu cheguei a ver essa abertura no YouTube... Mas eu vi só a abertura, achei maneiro e esqueci. Daí agora, na hora de assistir Cura Game Meu... Oi? Não fui eu que te passei? Provavelmente, deve ter sido sim. Aí eu gostei e tal, só que aí eu meio que esqueci que se tratava de Cura Game Meu. Quando eu fui assistir agora, eu me surpreendi, porque na minha cabeça Cura Game Meu era alguma outra coisa. É legal, porque eu assisti o anime completamente sem saber absolutamente nada sobre, porque eu não lembrava que essa abertura era dele. É, eu evitei te contar muita coisa também, porque ele é mais interessante assim, quando você vai assistir ele sem saber nada, absolutamente nada. Inclusive, pros propósitos desse review, a gente vai acabar contando várias coisas, mas assim, da própria sinopse, mas eu digo pra você que eu gostei de ter assistido realmente completamente... Eu fiquei surpreendido, porque assim... Temporada passada, tem a garotinha do polvo, a garotinha da água-viva, o que tá acontecendo, né? Eu tava achando que o Greg Rimeiro alguma coisa de... algum animezinho infantil bonitinho, gente cantando. Só que aí tava todo mundo elogiando tanto esse anime, e ele tá sendo considerado até um dos melhores da temporada passada por muitos e tal, né? Pela internet afora. Eu queria saber por que tá todo mundo achando um anime Discovery Kids tão bom assim. Aí eu descobri que não se trata disso, olha só. Apesar do título, do Princess Jellyfish lá. É, eu assisti assim, sem saber absolutamente nada também, e foi meio que criou uma nova política minha. Agora eu não assisto mais anime, não leio mais sinopse de anime nunca. Eu pego e assisto, acabou. Você acabou de dizer pros nossos ouvintes que a gente não tem motivo mais pra ouvir o review. É, isso que eu ia falar. Então não, a gente tem que ouvir. Eu continuo, eu adoro ver as informações e tal. É legal de você assistir o primeiro episódio, mas esse suspense todo que a gente tá falando não dura muito tempo também. Não, assim, o que eu tô falando, eu não tô falando da reviravoltazinha do primeiro episódio, isso não é demais. Eu tô falando da própria trama, assim, você começar, é gostoso, você começar a ver um anime sem saber direito nem a qual gênero ele pertence, entendeu? Você não sabe se... Você começou a ver uma série. Você não sabe se ela é uma série de ação, se ela é um hentai, se ela é infantil. Você não sabe de nada. De repente você vê, te surpreende e você gosta do que você vê. É bem legal. É, Kuragehime, ele é um anime baseado no mangá de Osei, que saiu no Noitamina, o mangá de 2008, tá com 6 volumes, e o anime tá cobrindo mais ou menos, acho que uns 3 ou 4 volumes, não tenho muita certeza. E a trama, sobre o que é? Narrei lá, Edu. O legal, assim, antes de comentar, é o seguinte, que justamente por ser um Josei, tem um sabor muito diferente do habitual, porque tava comentando que eu me senti meio refrescante ver esse anime, entendeu? Porque... você, às vezes, fica um pouco saturado de shonen ou de shoujo, porque são muitos... os mesmos clichês sempre, ainda que às vezes bem feitos. Não deixa de ser agradável você ver um anime que tem uma abordagem diferente, entendeu? E Josei tem uma abordagem um pouco mais madura, um pouco mais tranquila, assim, né? Tem outros clichês. Aí, como eu não assisti muito de Josei, nem li muito mangá Josei, acho que não li nenhum até hoje. Eu li um, mas ele era bem diferente. Sabe? Ele era meio underground, meio perverso, sei lá. Mas eu tô falando assim, que é legal quando você acha que já viu de tudo e você consegue ser surpreendido com uma faceta do gênero que é diferente, que é surpreendente, assim. Não, e assim, Colega Rima é um daqueles animes que é tipo Keon. Eu assisto e fico feliz imediatamente. Eu tô assistindo e a felicidade brota em mim. Eu vi assim, feliz. A sensação é a mesma, mas completamente diferente, né? Não, é, sim. Tô falando da sensação só. Os animes não tem nada a ver assim, um com o outro. Quando eu fui ver o primeiro episódio, eu tava num dia de merda, assim. Eu vou dar meu depoimento agora. Vou agora pra frente do púlpito, dar meu... como é que eu falo? Meu testemunho. Eu era uma pessoa infeliz, eu tava usando drogas naquele dia, eu tava muito mal. E aí, em 7 minutos, cara, de anime, eu já tava com meu humor todo de volta, assim. Minha barrinha de humor já cresceu toda, assim. Eu já tava completamente apaixonado por todo mundo. É incrível. Eu acho assim, é bem 8,80. Eu acho que se em 10 minutos do primeiro episódio você não tá completamente apaixonado, não é, vai fazer outra coisa. É, assim, eu acho que se uma pessoa assiste, é um pouco extremista, obviamente. Eu mas sei, assim, logicamente, eu tô comparando todo mundo ao meu gosto. Mas cara, tipo, é impossível, porque... A impressão que eu tenho de Kuragehime é que se você assiste Kuragehime e não gosta, você é uma pessoa muito amarga. Isso é muito triste, porque assim, a força dali tá nos personagens, eles são tão humanos, tão agradáveis e você se relaciona tão bem com todos eles que é impossível você, né? Não que todos eles tenham a ver com você, tem pessoas diferentes ali, mas são tão humanos e tão verdadeiros, entendeu? Que é impossível você não criar uma conexão, né? E o clima da série é tão leve, tão honesto, assim, tão divertido na forma que faz humor, né? E com uma animação bem feita, né? Um negócio bem feito, assim, não é só o roteiro, né? Você é bom de assistir porque você vê que os backgrounds são bem feitos, que a animação em si é fluida. É bom mesmo, é qualidade. Não, eles equilibram bem o orçamento ali na hora de fazer as cenas e tal, e você não, você olha assim, você olha um produto final bonito, assim, é gostoso de olhar, o traço é bonito pra caramba também, tem um arzinho meio retrô, né? Ele é bem estilizado, né? Eles pegam o traço do mangá e tratam pra que fique mais fácil de animar. E isso que é legal, porque assim, o traço é meio estilizado, um pouco do humor assim da série é um pouco exagerado, lembrando os animes de humor mais tradicionais, né? O fato de que, sei lá, cada vez que elas petrificam na frente de alguém, elas literalmente petrificam no universo da série e tal. Tem esses exageros de anime, mas o roteiro ao mesmo tempo é tão pé no chão e tão humano que equilibra bem essas duas coisas, né? É legal isso, você não fica cansado nem de uma coisa nem de outra. Sim. Você não fica entediado porque o negócio, sei lá, é real, chato demais. Sabe o que eu achei, assim? Eu senti um clima meio novela. Não sei se vocês... Eu senti um clima dorama. Parece um... A abordagem japonesa da novela, né? É uma soap opera. Totalmente, assim. Mas talvez isso seja característica de Josei, de repente, não? Tipo de narrativa, né? Não, pelas coisas que eu conheço do Josei, ele é bem seinen, sabe? Ele é meio que um guarda-chuva que abriga muitas coisas diferentes. Então, não dá pra dizer que é assim, do Josei. Quando a série começa a entrar mais a fundo na coisa do romance, do triângulo amoroso ali, realmente fica com mais cara de... Desculpa, de novelão. É. Bem, acho que tá na hora da gente explicar, afinal, sobre o que é. A sinopse. Tem essa menina com a câmera que eu não... Tsukimi. A Tsukimi, ela tem uma fixação por águas-vivas. Desde criança, porque ela ia no aquário com a mãe. A mãe comparava toda a elegância, a poesia das águas-vivas, assim, a princesas. É, porque as águas-vivas que a gente tá falando aqui não são as águas-vivas que a gente encontra no mar do Brasil, né? São aquelas águas-vivas mutantes japonesas, que são lindas demais, e tem muitos tipos, e são... Tem até espécies que são brasileiras, que tem aqui no Brasil também, que são bem bonitas. Eu não entendo muito de águas-vivas, então não sei... É, só são muito perigosas, assim. Todas as que eu vi eram muito feias, pareciam uma gelatina. Não, cara, eu fui no aquário de Osaka, tinha uma parte assim só de água-viva. E, meu, é fantástico, a diversidade é muito grande, assim, são muito bonitas. Principalmente aquelas que são fotoluminescentes, assim, que tem iluminação própria e tudo, é muito bonito mesmo, é muito bonito. É que é um bicho perigoso demais, né? Só isso. Pra caramba, né? Assim, água-viva é um bicho que me intriga muito. Eu acho assim, o fundo do mar é fascinante, porque tem cada criatura impossível ali dentro. É impossível, é um filme de ficção científica, assim. E não descobriram tudo ainda, né? Todo ano vem o Discovery Channel, a BBC faz uma... Descobrimos o peixe novo. Sem olho, que vive muito no fundo e não tem por que enxergar. É muito legal isso. E água-viva me intriga porque é um bicho que não tem nada dentro. Você tá vendo. Não. Você vê através dele, não tem nada dentro, ele tá se mexendo. Ou seja, o Johan, que é um ateu, graças a Deus, não pode falar que não acredita em coisas sobrenaturais. Que água-viva... É coisa de Deus, não é verdade? Porque ela é um bicho que tem nada dentro e tá vivo assim mesmo, ou seja, é o Espírito Santo que tá animando ela, né? É biologicamente impossível. Você acabou de me fazer imaginar o símbolo do Espírito Santo deixar de ser uma pomba e passar a ser uma água viva. Por que não é? Né? É porque na época da Bíblia não tinha descoberto água viva ainda, sei lá. E apareceu uma água viva voando na cabeça de Jesus, sabe? Porque ela sim é um milagre. Você não acha, não, Iô? É, claro. A hora que o Jesus fosse batizado, né? A água viva ia queimar a cabeça dele, né? Aí, água viva do Bob Esponja agora. Nossa. Bem, essa garota é ficcionada por águas-vivas assim, porque quando ela era pequena, a mãe falava que quando ela crescesse, ela seria uma princesa com um vestido tão bonito quanto aquelas águas-vivas lindas com aquelas paradinhas penduradas e tal. É, o problema são, é que... Tipo, não sei como é chamar aqui, são tentáculos que as águas-vivas têm? O que são? É, são tentáculos. Tentáculos? Mas o problema é que a água-viva ficou tão marcada assim na mente dela, porque a mãe dela morreu, né, pouco depois daquilo. Sim. Aquela parece que foi a última vez, né, esse prólogo. Não é aquilo, exatamente assim, né? É que a mãe dela morreu enquanto ela era uma criança, morreu durante a infância da... Sim, mas aí... Então aqueles momentos... Exatamente, né, quando, mas... É, não mostra, assim, foi exatamente depois daquele negócio lá. Uhum. Não chega a mostrar, mostra que a mãe dela ficou doente e tudo, então não chegou a ser logo em seguida. Mas diz que isso foi uma parte importante da infância dela. E aí ela ficou meio que com essa obsessão com águas-vivas, porque enfim, meio que faz lembrar da mãe dela, né, e tal. E ela cresce e finalmente ela se muda pra Tóquio, só que ela narra os episódios meio em off, mas sempre se dirigindo à mãe dela, né? Como se ela estivesse conversando com a mãe dela. Então ela meio que fala com a mãe dela que deu alguma coisa errada no meio do caminho, né? Ela não virou uma princesa, nem todas as garotas viram. É meio diário, né? Meio uma coisa assim, ela contando pro diário dela, né? É, mas aí ela meio que se refere à mãe dela, né? Como se através disso ela pudesse comunicar e tal com a mãe dela. E ela não virou uma princesa, e sim uma fujoshi. Uma otaku, mas não uma fujoshi de yaoi. Uma otaku de águas-vivas. Ela é aficionada por águas-vivas, ela conhece todas as águas-vivas do mundo e desenha águas-vivas. Quando eu vi a personagem, depois de grande, com aquele óculosinho, eu falei assim, bom, depois de termos visto, então, a versão original colombiana... Pois é, eu também. De Betty a Feia, vimos uma versão mexicana, que eu gosto muito, mas prefiro um pouco mais a colombiana. Vimos a versão americana, que pra mim é a melhor de todas, muito engraçado. Infelizmente acabou, fez um rombo no meu peito. É, a versão brasileira, que é uma droga, e agora a versão em anime. Porque ela é igualzinha a Betty a Feia, só faltou o aparelho. Ela tem trancinhas, tem a sobrancelha despenteada e grossa, usa óculos, tem sardas no rosto. Mas é bem real, assim, né? Você conhece, não é exagerado que nem a Betty a Feia, você conhece garotas assim. Com certeza, ela é bem real mesmo. Ainda mais no Japão, né? É. Como assim? Eu conheço pessoas por aqui assim também, que andam de moletom em tudo. Então ela é aficionada por água-viva, o quarto dela tem parede toda desenhada, e ela passa a morar nesse pensionato, que é um pensionato especializado em garotas otaku, né? Eu fico meio receoso. Não é que põe no jornal, admitir outros otaku, não é isso. Não, elas convidam, né? Elas convidam. Eu não sei se no anime eles explicitam isso, mas no mangá, a pessoa chega lá por convite. Você entra na comunidade do Mix do pensionato, mas e você é convidado a se mudar pra lá. É, mas eu acho que isso meio que surgiu depois que tinha, talvez, de repente, tem duas ou três ali, elas meio que agora só querem pessoas como elas, assim. Ah, sim, aham. Né? Uh-huh. Porque a filha da dona do lugar é que administra tudo, e ela também é uma otaku, né? É, eu fico meio receoso de falar fujoshi, porque quando a gente fala fujoshi, a gente pensa logo em yaoi. Só que no mangá eles usam o termo fujoshi mesmo, e no original também. No anime, pelo menos na tradução em inglês, estão usando nerd mesmo. Não, que eles usam o termo fujoshi por causa do significado da palavra, né? É, fujoshi seria tipo garota podre, né? Garota algo desse tipo, garota que não deu certo. É, que ela tem hábitos ou hobbies que não são... Por isso que é normal, você pode usar fujoshi. É, tipo, sei lá, eu prefiro nesse contexto usar otaku mesmo, então nerd mesmo que seja, porque o que o legal nesse aspecto é que eles usam, porque assim, quando você, nesses animes que retratam outros otakus, né, geralmente são animes que são voltados pro público masculino, de uma forma geral, então, além de focar em otakus homens, tem sempre uma garota no grupo, ou duas, tipo Genshiken, né, aquele bando de homem, tem umas três garotas, tem uma que é bonitona, e as que são otakus nem são feias, sabe? São bonitonas também e tal. E é mais focado por... E é sempre assim, otakus mais ligados a esse mundo de anime e mangá mesmo. Você vê em otaku no vídeo, tem um pouco mais de subdivisões, assim, né? Tem otaku militar, tem outras coisas assim e tal. Só que nesse caso do Kuragehime, é uma coisa mais otaku de raiz mesmo, que é o fato da palavra significar alguém que é obcecado por alguma coisa. Não importa o quê. Então você vê que nenhuma delas é otaku de anime e mangá. Sim, propriamente. Cada uma delas tem uma tara que é completamente maluca, assim, diferente. É, a gente tem a filha do dono do pensionato. Ela é ficcionada por kimonos e por bonecas japonesas clássicas. E tem... ela tem uma lojinha virtual que ela vende as bonecas dela. Pois é. A gente tem a ficcionada por trens, que é a Bamba, que tem 8 anos, né? É, ela tem 8 anos porque ela nasceu dia 29, né? Ela nasceu em ano bissexto. Então, ela tem 8 anos, segundo a contagem dela. Muito legal o personagem. Não é? Porque ela é baixinha e tem um afro. É meio que a piada recorrente de que, tipo, eu vi o afro dela na estação tal de trem, porque ela é ficcionada por trens, ela fica passeando pelas estações e andando de trem por aí. E o cabelo que é maior que ela. E ela tem um poder especial de reconhecer a melhor carne, né? É. Tem a esqueci o nome dela. A magrela lá. Mayaya, que ela é aficionada pelo romance dos três reinos. Aquela é história... absurdo isso, porque, tipo, ela é a personagem mais estranha. É muito divertida também, demais. Não, ela é magrela e comprida e a cabeça dela tá sempre vibrando no clima de cosplay o tempo todo, ela tá sempre representando e associando tudo ao romance dos três reinos. Ela tá sempre num campo de guerra, né? Ela tá sempre gritando e comandando e fazendo escândalo e quebrando tudo, é absurdo. E é bizarro ela ser tão aficionada justamente nisso, né? Tipo, romance dos três reinos. Não, é um material que dá... Tem muita gente que é fã específico do romance dos três reinos porque é um livro muito extenso, com muitos personagens, sabe? Então tem muito material pra você trabalhar ali. E tem a Didi, que é aficionado por velhos, que gosta de homens maduros, mas ela gosta de velho mesmo, sabe? Né? Não é homem maduro 40 anos, não. Ela gosta do pessoal 60 a mais. Ela gosta de vovozinho. Cougar. que Cougar. Gosta do... É, que é Cougar, do sábio felino, assim, que é aquela coisa mais... Passa aquela imagem... Mas Cougar lá... Mas Cougar não seria mais quando a mulher velha gosta de cara novo? Não, mas pode ser o contrário também. Ah, é? Quando a mulher nova gosta de cara velho. Ah, não sabia. Eu acho que em algum momento da série eles chegam a se referir a ela como Cougar. Então, assim, o legal desse grupo é justamente isso. É, primeiramente, é um anime que fala... Que foca nessas otakus... Foca em otakus, mas que não é... O típico anime shonen ou seinen que você está acostumado, então já é uma outra abordagem. O fato de focar nesses outros vícios em geral, não só necessariamente anime, mangá e cosplay, essas coisas. E o fato de ser mulheres. É, né? E foca bem no lado, na visão feminina desse mundo, né? É. Que elas têm orgulho de serem virgens, né? Todas elas. É que tá muito na moda agora, né? Protagonistas mulheres, falar do ponto de vista da mulher agora, sei lá... A maioria dos animes agora tá fazendo isso, né? Estão fazendo isso. Não é, quando você só vai... Que às vezes, só que às vezes a protagonista é mulher, mas não necessariamente... O ponto de vista é feminino, né? Você tem um foco na mulher. Mas a abordagem, né? Tipo assim, foi o que eu falei, meio novela, assim, sabe? Contando meio... Mais, focando mais na parte sentimental e coisas desse tipo, né? Mas às vezes o ponto de vista ainda é masculino, porque é material pro homem trabalhar, entendeu? Nesse caso não, ele é um material feito pra mulheres mesmo. É, porque não tem nenhuma... Por mulheres para mulheres. Porque ali não tem nenhuma que é a personagem gostosa do grupo, pra poder ser a... Sabe, na verdade tem, né? Que é o... É, não, mas não é. É, mas meio que não é, né? Então, realmente, você vê que é feito pra... E por isso que eu falei que é um tipo um alívio você ver uma série dessa de vez em quando pra... poder tirar um pouco de férias, assim, dos outros clichês que são legais também, mas às vezes satura um pouco, entendeu? E tem que falar do Kuranosuke, né, também. Do Kuranosuke, o que acontece? É que o Tsukimi um dia tava andando pela rua e ela passou na frente de um pet shop, de uma loja especializada em peixes e coisas do tipo, e tinham duas águas-vivas... Águas-vivas? É. Águas-vivas. É, águas-vivas num aquário. Conhecendo a águas-vivas do jeito que ela conhece, ela percebe que aquelas duas raças, quando ficam juntas, uma delas vai acabar morrendo por causa da secreção que a outra libera. E ela entra em desespero e precisa avisar isso pro dono, pro atendente da loja. Só que o atendente da loja é o tipo de gente que as Amars, as garotas que moram nesse pensionato, mais odeiam. Que são pessoas que seguem a moda, pessoas estilosas. Oxaria ninguém. A legenda chama de hipsters, a que eu li, né? É. Oxaria ninguém. As pessoas que se vestem bem, assim. É, são essas... Esse povinho estiloso, tipo, da Harajuku, que se produzem todas essas garotinhas, patricinhas. Garotinho, mesmo. Ele mesmo, o cara, ele tinha cabelinho de Kemen, brinquinho, esse tipo de coisa. E aí ela entra em desespero. Quando elas entram em desespero, elas não pedram, literalmente. E ela entra em desespero e não sabe o que fazer. Ela tenta falar alguma coisa, só que o cara fica, sai daqui, sou otaku maluca, não tô entendendo nada do que você tá falando. E chega alguém pra ajudar a Tsukimi. Chega uma mulher... linda, né? Mega produzida. É, tipo uma Barbie, completamente destoante. Você olha a Tsukimi de um lado e a outra do outro, né? Tipo... É bizarro mesmo, rola um choque quando você vê pela primeira vez, né? Porque são mundos completamente opostos, assim, lado a lado. São pessoas muito diferentes. O cabelo todo moldado, esquisito, estilizado. Dá a impressão até que o traço... Dá a impressão que é um elemento de outro desenho qualquer que inserido ali no meio. E ela resolve o problema. Elas duas compram a Kurara e levam pro pensionato pra Tsukimi passar a criar a Kurara. Causa uma certa polêmica, uma delas vê, né, a moça? Vê, porque essa moça é um tanto quanto espaçosa, né? Ela meio que começa a tomar conta da casa, ela acha que pode fazer tudo, entra no banheiro, tem um momento que ela deita e dorme, né? Na câmara da Tsukimi. Ela passa a noite lá no quarto da Tsukimi. A Tsukimi meio que tá escondendo ela das outras. Desesperada escondendo das outras. Porque elas não se dão bem, né? Obviamente. Elas são otakus, então elas não se dão bem com a sociedade em geral. Elas são um grupo bem recluso. Todas elas têm a mesma reação que a Tsukimi tem quando encontra esse tipo de gente, né? Elas entram em desespero, não sabem como agir. É, porque... Os rankings, né, de coisas da semana que fazem que eles chamam de, numa tradução, vira irmãs, né? Pra... freira, né? Uhum. E assustam as freiras do Amamikana, aí bota assim, né? Oxareninha, as pessoas chiques. Aí todo mundo olha assim e vira pedra. E quem apresenta esse tipo de coisa é a Kurara, né? É a personificação dessa água-viva que a Tsukimi compra, que é uma água-viva do tipo polvo, né? Uma parada dessa, de uma raça que parece um polvinho. Ela parece numa versãozinha fofinha, estilizada nos intervalos, assim, no anime, pra poder explicar uma batutinha de professor, pra explicar alguma coisa. Explicar alguma coisa que tá acontecendo do universo delas pra gente, assim. E são sempre entradas muito pontuais, muito engraçadas, assim. Sempre na hora certa, falando a coisa certa, assim, pra dar uma equilibrada, assim, no ritmo da história. Bem legal. Pois é. E é isso, ela esconde essa mulher, né, no quarto dela, que dorme lá. E aí, no outro dia, ela acorda e aí vê o cabelo dessa mulher solto no meio do chão. Mas ela pensa, pô, várias pessoas que seguem a moda hoje em dia estão usando perucas mais bonitas, né, mais estilizadas e tal, que você tem mais liberdade pra moldar e tal, ela até experimenta a peruca. Só que quando ela olha pra trás... É um cara. Cara só de cueca. É um crossdresser lá no meio do quarto dela. E ela fica desesperada, porque tem uma regra, né, não pode entrar homem na Irmandade lá. Pois é, elas têm uma sensei, elas têm uma mangaká. Uma das moradoras. A moradora que a gente não falou, né? A gente falou de todas elas, menos essa. É porque... A mangaká Hikikomori, né? Que não sai do quarto. É a moradora meio que mais ilustre, porque ela sempre tem que pedir, né? Primeiramente, a opinião dessa moradora antes de tomar qualquer decisão. É uma mangaká famosa no mundo de BL. E ela não sai do quarto e só se comunica com as outras garotas por mensagem embaixo da porta. Pois é, e inclusive... E as garotas trabalham pra ela como assistente dela também, além de outras coisas. Isso, e aí de vez em quando vão pedir conselhos e tal, e a Tsuki me manda uma carta lá pra baixo. É, hipoteticamente falando, se eu trouxesse um homem pra cá, o que aconteceria comigo? E volta escrito em cima do que ela escreveu, morte enorme. E nessa cena que elas estão falando com a mulher e tal, tipo, foi justamente a cena, assim, que eu falei, cara, eu gosto desse anime. Porque é uma situação tão absurda. Você tá vendo ali elas um monte... Elas fazem como um ritual, né? Elas abaixam a cabeça, cara, e tal. Você tá vendo no corredor um monte de mulher esquisita reverenciando a porta, aquela falando com alguém que tá do lado da porta. É muito engraçado isso, cara. É muito bom. E aí, esse cara é o Kuranosuke. Ele é o filho de um político, né? É, aos poucos a gente vai conhecendo mais a história dele. Na verdade é o seguinte, ele é um crossdresser, ele é de uma família de bem tradicionalista, de político, parente lá do primeiro-ministro do Japão. O irmão dele tá seguindo carreira na política também e tal. E é uma família muito conservadora, ele é um garoto muito, muito popular, tem tudo o que quer e tudo que não quer também, etc. E ele meio que faz aquilo como uma forma de se rebelar contra o padrão ali da família dele, né? Ele é moderninho, ele sonha em entrar e seguir carreira no mundo da moda, mas no fundo eu acho que ele nem entende tanto de moda assim, eu acho que é tudo mesmo mais pra se rebelar mesmo, sair do lugar comum, né? E ele faz questão de fazer crossdressing por isso também. E também depois que tem dar uma profundidade um pouco mais pra ele com o negócio da mãe dele, né? Que conta a história da mãe dele, que era uma diva. É, explica um pouquinho do porquê ele faz isso. Mas o que eu acho interessante é que a série logo de cara deixa claro que ele faz isso, mas que ele é hétero, sabe? É uma das primeiras perguntas que a Tsukimi faz pra ele e ele fica até meio desconcertado, assim, não, eu sou hétero. Eu sou mulher porque eu gosto de coisas de mulheres, mas eu sou hétero. Não, é, tipo, a série ela mostra, assim, esses novos grupos de pessoas que estão acontecendo no Japão, assim, pelo menos estão meio que na moda, estão em evidência agora. E aí ele faz parte de um desses grupos, assim, esse povo maluco que faz crossdressing, igual aquele... Aqui no Brasil também tem, qual é o nome do cartunista? Como é que é o nome? O do Manual do Minotauro, é o Laerte. O Laerte anda por aí vestido de senhorinha. Ele é casado, né? Ele é casado, continua casado, tem filhos, normalmente. De um ano pra cá, ele resolveu se vestir de senhora. E ele fala que... tem uma entrevista com ele com a bolsinha, bizarríssima, né? Com a bolsinha na mão, linha pintada e tal, falando que todo mundo devia fazer isso pra poder ver o mundo do ponto de vista feminino. O caso dele é um pouco mais patológico que o caso do... Que no caso dele. Eu não discordo tanto da visão dele, não, de qualquer forma, mas... Bom, uma coisa é você ter um ponto de vista feminino, outra coisa é você vestir de vovozinho. Não, mas isso no Japão tem até um cantor, não sei como é que eu chamo. É bem famoso, cantor de Enka, que ele se veste como uma mulher, se comporta como mulher, fala como uma mulher, mas que todo mundo sabe que é homem, aparece o nome dele, aparece o nome dele normal de homem. E ele é bem famoso lá. Agora, pra me lembrar o nome, vai ser terrível, mas eu sei que tem... Esse japonês. E o que acontece é que o Kuranosuke, ele acaba ficando um pouco frequente demais. Porque ele pega um gosto ali, por esse pessoal do pensionato, né? O que acontece ali é o seguinte, no primeiro momento tem esses dois extremos. As garotas um pouco lá do pensionato, a Tsukimi, ela esconde das outras, que é um menino, obviamente, pra que, enfim... As outras já têm preconceito demais, só o fato dela ser uma hipster. Se descobrir que é homem ainda por cima, piora tudo. Então esconde disso e aos poucos ela ganha confiança das outras meninas também. Principalmente pelo estômago. Pois é, ela leva carnes e comidas e coisas do tipo, caras, né? E é legal porque... Ele, né? O que eu não sei o quê. E é legal porque tem esses dois extremos, então, no primeiro momento. Tem elas, as garotas do pensionato, que são, enfim, completamente antissociais e não tem habilidade nenhuma com o mundo exterior. E, por outro lado, tem ele, que é... Enfim, que é o outro extremo, que é completamente fútil, cabeça nas nuvens. E ele se mantém ali porque ele se fascina por aquele mundo, né? Ele fica fascinado por esse mundo diferente que ele não conhecia. Rola tipo um fascínio mútuo, né? a série lida muito com isso também, essa coisa de você, ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo que mostra a importância de você fazer parte de um grupo e de você estar com pessoas que têm a ver com você, que veem o mundo da forma que você vê também, também lida um pouco essa questão de você ser flexível e sair um pouco da concha quando é preciso. Então você vê ele saindo um pouco da concha dele pra poder entrar no mundo delas, ajudar elas e tal, e ao mesmo tempo ensinando elas a sair um pouco da concha delas pra poder batalhar um pouco pelo que elas querem, porque elas são completamente apáticas pra tudo, né? Elas vão, sei lá, perder, rola uma trama um pouco maior, assim, que tá rolando um programa de reurbanização da cidade, e aí o irmão dele meio que tá liderando isso, e aí nesse projeto novo, a pensão delas vai ser limada, vai construir um hotel. E elas não estão nem aí, porque elas são completamente inação total. E é ele que vai ajudá-las a meio que batalhar pelos direitos dela. Vai lá animar elas, né? A moral da história é meio que essa troca de perspectivas, né? Trocar meio assim a visão do mundo de um pelo outro. Até a questão mesmo do Kuranosuke, de que ele, né, ele entende como que o homem pensa, como que a mulher também, não como pensa, mas como se comporta. Essa questão de dar essa variada do ponto de perspectiva. É, são dois opostos que ao invés de brigar, eles acabam se somando, né? Um acaba aprendendo com o outro. O que você tem de melhor. É, então, e acaba que essa série acaba tendo uma profundidade grande, porque você tanto pode assistir ela só pelo humor e pelo clima, que por si só já é uma delícia, mas se você quiser aprofundar, você consegue também. E é por isso que eu acho que eu considerei, assim, uma das séries mais completas que eu vejo em algum tempo já. Completa no sentido de que te alimenta vários gostos diferentes de uma tacada só, entendeu? Às vezes você vê uma série, tô a fim de ver uma série de ação, vou lá e vejo. Tô a fim de ver comédia, vou lá e vejo. Essa te dá um pouquinho de várias coisas, de vários sabores diferentes, assim, num pacote só. Isso é bem legal. Além desse estudo humano, que é bem interessante também. Uma outra coisa interessante que eu achei, até bem sutil, não sei se aconteceu com vocês também, mas eu não conseguia, a não ser no primeiro episódio, que eu ainda não sabia que o Kuranosuke era um homem, era uma mulher com uma voz bem grave, mas existem mulheres com uma voz bem grave, então... Eu tava desconfiado que tinha alguma coisa de errado com aquele personagem. Isso, assim. Alguma coisa assim pelado ali. Eu já comecei sabendo, então... Eu não consigo ver ele como mulher, mesmo ele passando a maior parte do tempo montado como mulher. Eu sempre vejo ele como homem, sabe? A série, ela consegue dançar bem, você não vê ele como mulher. Assim, na série eles falam várias vezes da maneira como ele fala, porque no japonês você tem a diferença entre a forma como que a mulher diz as coisas, que o homem... né, também diz. É, ele se chama por ore. Ele usa ore, ele usa vários pronomes assim no infinitivo. Então eles sempre desconfiam, assim, né? É, tem sempre Tsukimi tentando desconversar e tudo mais. Mostra bastante a inocência das garotas, né? Porque, assim, tá na cara. Porque pra quem tá assistindo, você fica na cara que é um homem. Ainda assim que seja, assim, bem apessoado, bem bonito, assim, vestido bem e tudo, mas você ainda consegue ver pelo tipo de comportamento, pela maneira como fala, e elas não percebem, entendeu? Elas não ligam, porque assim, uma falta de experiência, talvez, uma falta de conseguir reconhecer, porque não sabe como um homem se comporta, né? É, porque ele é bem masculino, né? Na atitude dele, na forma de falar, ele é muito masculino. É muito engraçado a Tsukimi desconversando, quando ele fala... Olé! Olé! Olé! É muito engraçado. Isso é tão bom, cara. Mas o mais engraçado é o tio dele. O tio dele, que é o primeiro-ministro. Aí toda vez que ele chega... O primeiro-ministro, ele é a cara do Fukuda, né? Ele é igual o Fukuda, mas ele tem a personalidade do Taro... A personalidade que dizem que o Taruasu tem. Toda vez que ele vê o Kuranosuke vestido de mulher, ele tem um troço assim... Ah, vem cá com o titio, vem. É muito engraçado, muito engraçado. Olha a foto do Fukuda aí, ó, pra você comparar. É por isso que eu tô falando, que apesar de ser um anime pé no chão, tem esses momentos de humor completamente nonsense, que tem uma parte que ele vai conversar com o... Como é que é o nome? Eu sempre esqueço. Kuranosuke. Ele vai conversar com o Kuranosuke tá na banheira, aí o Kuranosuke vai e levanta. Daí o primeiro-ministro, sabe, aparece, de repente, plim, vestido de mulher, sai pulando. Ah, seu sujo, não vou, ninguém vai querer casar comigo mais. Aí sai pulando, sabe? É muito engraçado. Tipo assim, ele é completamente maluco, assim, e é legal que ele destoa, porque a família, como eu falei, a família é muito certinha, é muito centrada na política e tal, e esse primeiro-ministro completamente porra louca. Inclusive, um dos motivos do Kuranosuke fazer isso também é pra que a família não tenha esperanças que ele se torne um político, né? Porque ele odeia política. É. Até porque você mostra que ele é um filho bastardo e tudo, então... Uhum. O pessoal sempre quer incluir ele, mas eles meio que se afastam por causa... porque eles nunca dizem onde tá a mãe dele. Então tem um background, assim, dramático. É bem interessante, dá uma profundidade. Né? É, por isso que eu falei que esse anime é um anime de várias camadas, né? E é legal você ver quando, sabe, quando tem personagens que você pode, se quiser, curtir só pelo humor em si, mas a gente tem muito mais coisa ali embaixo, né? E assim, aí no começo da série fica girando um torno meio que dessas situações, você vai conhecendo elas e vai vendo o relacionamento delas entre elas e com ele e tal, mas depois que vai ganhando esse ar um pouco mais de novela, digamos assim, de soap opera, que vai incluindo essa trama maior, meio política no meio, tem o triângulo amoroso ali entre o irmão dele que se apaixona pela Tsukimi e mas se apaixona por ela arrumada, né? É, ele não consegue perceber que é a mesma pessoa. Enfim. É o outro bem batetinha, né? O Kuranosuke vai lá e dá um banho de loja nelas, assim, ele utiliza toda a... O conhecimento dele de moda assim, obviamente, elas não curtem se arrumar, não curtem a maquiagem, nada, porque elas são... Achei orgulho do que elas são, como todo mundo que é nerd ou que é esquisitinho, né? Eu falo isso por experiência própria. Nós realmente não gostamos de passar pro outro lado dessa guerra. Mesmo porque não tem muito jeito, a gente não tem muita escolha, não é verdade? Uhum. Então, mas o legal nessa parada é o seguinte, que ele vai e insiste com elas que pra elas lutarem pelos direitos dela, pra elas poderem ir lá falar com os políticos e tentarem salvar a pensão, elas não podem ir do jeito que elas se vestem normalmente, porque ninguém vai levar elas a sério. E aí você pode achar o seguinte, que no final das contas a série passa uma mensagem meio hipócrita. É interessante que quando você começa a assistir uma série assim, você fica meio que esperando a hora que vai ter um momento Betty Feia, que vão todas ficar bonitas e esse vai ser o moral da série e vai acabar. E eu odeio isso na Betty Feia, nessa coisa de por que ela tem que ficar bonita. Só que nessa série, eles fazem isso de forma muito equilibrada, não se trata disso. Tipo, ele realmente fala, você tem o direito de ser o que você quiser ser, só que você vai lidar, você tá indo lá tentar lutar pelos seus direitos com pessoas que julgam pelas aparências. Você tá indo guerrear no campo de batalha inimigo, então você precisa usar as mesmas armas que eles têm. É bem assim, né? O mundo tá aí, independente do que você acha, o mundo vai continuar estando aí, e é então assim você precisa real, entrar, né? Felizmente, ou felizmente. É verdade, não é lógico. Você vai ter que, você por exemplo, for precisar fazer alguma coisa numa prefeitura, que nem acontece, né? Algumas situações que elas têm que participar de alguns eventos formais e tudo. Se você chegar de uma forma usar uma abordagem que não é a comum, você não vai ser escutado, não vai ter a abertura pra você. Isso é real mesmo, isso acontece de verdade. Não, então, é por isso que é legal, porque eu vivo falando, né, que eu odeio essas historinhas de beleza interior, blá blá blá, Bela e a Fera, no final ele vira um príncipe bonitão, entendeu? Isso não acontece com o Eragon Rimmer, né? Isso não, eu tava com medo que acontecesse, daí não acontece, isso eu acho legal, porque eles conseguem achar o meio termo da coisa ali, né? Elas ficam um pouco mais flexíveis, porque elas são muito obcecadas, fechadas no mundo delas, elas ficam um pouco mais flexíveis em, de repente, explorar um pouco o outro lado, bem como ele também começa a aceitar elas um pouco, e também não fica tão obcecado assim em mudar elas o tempo todo, né? Uhum. Porque eu falei, essa questão da perspectiva, né? Eles começam a... Ele começa a entender um pouco o mundo delas e elas começam a entender um pouco o mundo dele, assim, né? E o mundo em geral, né? Saber que você não pode viver só no teu mundinho, ficar fechado, porque existem fatores externos que vão acabar chegando em você. Pra fechar, Johan, por que as pessoas devem, ou se as pessoas devem assistir Kurage Hime? Claro que devem. É assim, como eu falei, é uma obra muito interessante. Eu acho que tem essa coisa de que o pessoal que escuta é um pessoal um pouco mais velho, e essa é uma obra feita pra um pessoal um pouco mais velho, então você vai ter poucos conceitos infantis, você não vai ter nada, assim como a gente disse, né? Nada de luta, nada de batalha, nada disso. É uma coisa com uns temas mais adultos, assim, de sentimentos, de relacionamento, esse tipo de coisa. Então vale a pena pra você ver um tipo de anime que é diferente, que é pouco usual. Você não encontra esse tipo de obra por aí. E bem feito, extremamente bem feito. Passou no Noitamina, então não é uma porcaria qualquer, é um negócio que é muito bem feito. E que, cara, vale totalmente a pena. É tudo bom. A história, a abertura, o encerramento, vale muito a pena. Ninguém vai desperdiçar o tempo assistindo Kurage Hime. Foi o que eu falei. Se você não ficar perdidamente apaixonado por todo aquele universo no primeiro episódio, vai procurar um psicólogo. Você não é normal. Você é uma pessoa muito amarga. Faltando um pouco de doce na sua vida. Se você começar a achar defeito ali, você mata, cara. Kurage Hime, ele como a gente falou, é uma visão feminina muito madura. Então, assim... É, eu acho que todo... É, tipo assim, não é chato, nem arrastado, nem nada. Porque, como eu falei, tem muito humor. Todos os personagens são engraçados e tem muitas gags muito legais. Mas... É um produto pop, só que maduro. É, a temática é madura. A temática, assim, você vai extrair coisas legais pra você refletir depois ali. Quem sabe até se identificar um pouco de alguma coisa, né? Não, coisa até se você... É impossível você não se identificar um pouco. Não, assim, se você realmente... Se você é um nerd maluco antissocial que não gosta de pessoas, sim, você vai se identificar muito com esse anime. Esse é um bom anime, assim, pra mostrar pra aquele pessoal que não gosta. É, eu cheguei a anotar isso aqui na minha lista pra comentar realmente. Tipo, é perfeito pra... amigos que você quer mostrar algum anime, alguma coisa, isso é um anime perfeito pra você fazer isso. É, tipo assim, se você... Essa galera que, de repente, curte esses seriados... Não seriados americanos mainstream, necessariamente, mas que também curte esses seriados que estão mais da TV a cabo, de menos episódios e tal, que costuma contar uma historinha só, né? São mais alternativos, assim. Vai gostar de Kura Gamer. Não tem nada ali pra espantar quem costuma ter preconceito com anime, né? Muito pelo contrário. Talvez eles não entendam, é claro, a tequila. Não sei, mas eu também não entendi e gostei. Mesmo assim, toda vez então, que a gente escuta. Beleza. É a parte nonsense, né? A parte japonesa da parada. É, tipo, talvez alguém fique um pouco, assim, com alguma outra piada, não sei. Tipo, sei lá, talvez alguém não entenda muito a coisa do primeiro-ministro, por exemplo. Mas não atrapalha, não é nada que não é nada que te desligue. Que desligue a pessoa que não é muito familiar com esse conceito da obra, entendeu? E agora é torcer pra uma segunda temporada, né? Tomara. Pelo que o Darko falou, né? Como só tem 6 volumes e pelo que ele tá lendo aqui, você leu 2 volumes, né? Eu li 2 volumes e chega aí a mais ou menos a metade do anime, por aí. Então, provavelmente, eles realmente pararam de fazer o anime. Só não foi maior, mesmo porque foi menor ainda que o normal, né? Porque nem 13 episódios teve só 11, né? Então, mas vai sair um especial agora, no final do mês. Acho que cobriu uns 4 volumes, provavelmente. Só tem 6 lançados, então ficou muito próximo. É, realmente, acho que ele só não foi até um pouco maior mesmo por falta de material original. Eles não queriam, enfim, fazer filler. E termina bem aberto. Termina bem, vai ler o mangá agora, ou então espera a próxima temporada. Então tomara que essa mangaka maldita trabalhe logo, faça mais mangá pra poder ter mais anime. Não tem a doença dos mangakais, né? Síndrome do túnel carpal. Talvez não, porque você mesmo falou que nesse caso é uma história bem pessoal, né? Ela, quando criança, era ficcionada por... É, no final dos volumes tem umas historinhas dela contando a história da vida dela mesmo. E ela, quando era mais nova, ela era bem ficcionada com Águas Vivas. Inclusive, ela começou a desenhar e a pintar com mais frequência por causa disso. Ela desenhava Águas Vivas que nem a Tsukino. É, e pintava quadros na aula de arte do colégio, enormes, de água viva e etc.